160, Pierce Zulu 21, Tacoma da 1, 0.230, Persuda Arbor, extensão reversa, Cruzeiro 0, 1.208, Contouro e Golfinho, 0, 9, 3. Para o táxi, o 4201 com 88 a volta, 4 horas e 23, Ribeirão Preto. Direita, Indy Alfa, ponto esfera da 90, torre 198, decimal 95, altímetro no 0, no 8, tambor voa, azul 4201. Sabe no 0, no 8, Indy Alfa, ponto pronto, 1895, até a próxima, bom dia, obrigado. 35 no 7, Juliette, portão 02. Juliette para o 02, tá, 35 no 7. Salvador, bom dia, azul 4201, quanto espera pronto no Zé? Azul 4201, autorizado, Lema Teu no Zé. Autorizado, Lema Teu no Zé, 4201. Europa 03, Airborne 27, Colonel 120, Respond 8. Ready, can't take for Sebastian Clare. Over. Decimal 95, altímetro no 0, no 8, tem um bom voo, gol 1963. Mas você no 0, no 8, mais principal. India e Alfa, deu ponto de espera, 2295, bom dia, gol 963. Controle Salvador, bom dia, passarelo 2229, stand da Golf. Passarelo 2229, esse é o controle Salvador. Vou em Duna, quando pronto, descer para 4000 por ILE, ajuste 108, prossiga. Gente, apurando Duna, quando pronto, vai iniciar a descida, ajustado no 08. É, confirma a atitude autorizada, 4000? Positivo, afirmo. Gente, 4000. Vai descer high speed, vai ser 2229. Bom, se essa mensagem foi entrecortada. Velocidade a seu critério, passaredo. Muito graças, 2229. Fala para 083, control. Request direct to dial to avoid weather, sir. Ok, clear to avoid the weather after flight direct to Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Over. Okay, direct to Motiva after here with the passenger. Azul 4201 é o controle, meu cordial está em contato, radar, prossiga como autorizado. Prossegue como autorizado, 340, azul 4201. Salvador, bom dia, com 963, onde espera a pista 10 para nós. 963 autorizado, ali arma tempo chama 0. Ali arma tempo chama 0, 963. O azul 4201 após 2000, caso tenha condições, foi Leda após Leda, ótima, câmbio. 2000 Leda, Leda, ótima, azul 4201. 3890, chame Recife, 12685. 12685, vai chamar o TAN 3290. Decolagem pista 10, vento 150 graus, 109. Decolagem pista 10, boa noite. Azul 2710 para pushback acionamento, posição 4 Lima, no pote 3. Obrigado, azul 2710, pushback. Para. Da Infraero, está livre para o seu pushback, chame táxi 6219. Alô, Salvador, voo 1800, fono 10, pushback, fono 10. Atenção, 5 autorizado, chame táxi. Obrigado. Passarelo 2229 iniciando a descida para 4000 pés, ajustado 2019. Gente, 1098. 2229. Gente, 1098. Encerra, prossiga. Bom dia, senhor. Alfa entra na posição 1 Romeu do pátio 3. Solicita reboque para a posição 01 do pátio principal. Alfa Sierra, aguarde autorização para iniciar o reboque. Temos gráficos em início de pushback aí no pátio 3. Aguarde previsão de mais 5 minutos. Afirmativo, Alfa XR, no aguardo, obrigado. Follow Go 1093, push feedback, acionamento 04. Go 1093, está totalmente pronto. Totalmente pronto, Go 1093. Obrigado, Go 1093, chame táxi. Vai chamar o táxi 1093. O 2790 está acionado para o táxi, estamos com 59 a bordo, 4 horas e 15, alterna Maceió. 2710, táxi via parte 3, e vai aguardar a retaguarda do Airbus 320 da Avianca, já está finalizando o pushback no portão 05, após seguir ao tráfego, inicialmente mantém a posição na saída do parte 3. É manter a posição na saída do pátio 3 e só corrigindo, formação de POB é 65 a bordo. Obrigado, 65. Preston 1050 climbing, can track the center. Frequency 1251, Rapa A3. 1251, bala aí. Era pra Ciro aqui. Foram 649, Salvador, adentra para 8000, autorizado chegada Bonfim, ajuste no 09. Adentra para 8000, chegada Bonfim, 098, informa que perdeu o contato com o centro do Recife. Ativo. Táxi, Gol 9865, está com 145, 3 horas, Uberlândia. 3 horas, Uberlândia, qual que é o vez? 145. Autorizado até o través do portão 612, do posto através do portão 612, Gol 9865. Livre táxi até o través do 612, 865. Patrulha 04, meu senhor. 229, está autorizado a aproximação em LS. Autorizado a aproximação em LS, passarei 2229. Volume 649, na vertical de Alagoinhas, desça sem restrições até 4000. Gol 1649. Na vertical de Alagoinhas, desce para 4000 sem restrições, 649. Para nós, o ajuste no 018, informe fora do solo, o Exo Lua. Obrigado. Responde. 4201, mantém o posto de espera. Estacionamento, Oncho na área 225. Obrigado, na área 225, na área 225. Autorizado, chama taxa, na área 225. Patrulha 049, estou recebendo a resposta do seu transporte. Confirme para a patrulha? Não recebo resposta do seu transporte. 0167. Negativo, resposta ao transponder, patrulha 04. Tá, a gente vai ter tom de dentro aqui, cobra. Frente. Olhe 120.8. 208, bom dia. Olhe, bom dia, voo no 093, cruzando 1500. Voo 093 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Frente. Sérgio 2229, estabilizou? Afirmo. Cheque trem, torre 11895, passarei do 2229. Tomar torre 2295, bom dia, bom serviço. Bom. Patrulha 04 está mantendo 500 metros. Afirma, tio. Alega 12, número de decolagem, pista 10, vento 150 graus, 1.0. Decolagem, alfa. Patrulha 04, informe, livrando a zona de controle. Desça para 2.000 pés, autorizado aproximação ILS. Descendo para 2.000 pés, autorizado ILS, 1.649. Passarei externa, baixar e travada, passarei 2.229. Passarei do 2.229, vento 1.40 graus, 1.0 mais, livre pouso, pista 2. Livre pouso, 2.229. Confirma o vento? 140 graus, 1.010. Piado, 2229, livre pouso. Oxalé 6211, decola as 45, controle 1.0098. 2 da noite, obrigado. Está em contato radar, prossiga como autorizado. Certo. O 1093, voe e eleva. Eleva 93, gol. Começando o Golfo, direto para a rotatória para pouso no aeroporto internacional. Ajuste no 098, câmbio. Oceano 6219. Vê se na rota tem a posição DOG. DOG, por favor, respeitar. direto a essa posição. Valeu, Tango, acho que desça para a altitude de tráfego. Solo 47 direita, 2-1-1, solo. Tá livrando na direita, próxima direita, vai chamar o solo 1-2-1-1, bom dia. O passarelo 2-2-2-9 livrando. 2-1-1. Desculpa. 1-8-5, livre decolagem, pistão 1-0, vento 1-5-0, 1-8 lanche. Está iniciando da 10, 1-8-5. Oi, bom dia, azul 2-7-1-0, bom dia, espera da 1-0, próximo. 4, Lima, parte 3, 2-2-2-9. Alfa MCE, autorizando ingresso, parte principal, reporta o término do reboque, portão 04. Afirmativo, chamará para, chamará calçada no gate 01, confirmando Alfa MCE. O nível 150, chame Recife, frequência 1288. 288, bom dia, obrigado. Estabilizado Alessandro, 1649. Quente, reduz a check-train, chame a torre, 11895, gol no 649. Vai chamar a torre 1895. Azul e decolagem, eu estou no 40 graus, 1 0 iniciando o azul 2710. 1865, this is control, radar contact, procedures clear, over. Ok, clear go 1865. Quanto é a posição, o Xanel é 2-5. Meia 49, passando o símbolo abaixado e travado. Sente o 649, partir da aproximação, agora tudo sem tudo. Finalizando o reboque para o 21, muito obrigado, tenha um bom dia. Até lá, Livre Pouso, Vista 10, vai ter um 4 graus, 8 mais. Livre Pouso, Vista 10, 649. Azul 2710, decola 5-1, controle 120, decimal 8. 208. Controle Salvador, muito bom dia, o Azul 2710, decola 6-4. Azul 2710 é o controle Salvador. Contato radar. Prossiga. Motorizado. Câmbio. Tira o perfil da Conde. 2000 autoriza direto Conde. Após 2000 autorizado. Câmbio. 2790. Oceano 6211 passou o nível 150. Chame Recife, 1251, câmbio. 251, obrigadão, até mais. Autorizada, né, mantém o 1-0. Ah, é, ainda aqui, ó, e mantém o 1-0, 6-2-5. Nave Lagoa do Solo 53 direito, 2-1, 1 no solo. 2-1. Isso, 2-1. Tá. Não, foi o Jet, foi tão 0. É, pode. O livre decolagem, eu estou no 50 graus, 8 horas. Livre decolagem, 6225. Control. 1865, go ahead, sir. Contact Recife Center, frequency 128.8. If you don't get, try frequency 1260. Over. 128.8, the frequency 1260. Thank you very much. Have a nice day, Joe. Thank you. Bye-bye. Patrulha 04. Oh, que bom. Frequência livre. Controle Salvador, muito bom dia. Hoje não é 6225. Oceano 6225, este é o controle Salvador, meu cordial, contato radar estabelecido. Inicia uma curva pela direita e vou direto a Lefa, subindo sem restrições. Câmbio. Direita, voo de Lefa, Oceano 6225. Muito bom dia. hotel, informação hotel, prossiga. Autorização hotel, é, Maurício, a informação hotel, com autorização atendendo para o Brasil, está no pátio da Baixada, fora da Baixada. Papatango, Vitor Charlie Hotel, para Teixeira de Freitas, nível 100, uma centena, está autorizado. Prossegue via Golf 677 até Raíra, Romeu Alfa Índia, Romeu Alfa Raíra. Após cancela, prossegue visual no 085, correto disponível, direto. Reclamando 17, curva direita, subida Coral. Aciona transponder 5021, controle Salvador 120, decimal 8, e a torre 118, decimal 95. Afirma aqui, foi autorizado uma centena para a Teixeira de Freitas, recolando no 7, rua pela direita, na Coral, aerovia Golfo 677, até Raíra, depois consegue 085. E o controle 208, transponder 125021. Pai, subida a Cidade Hotel, confirme pessoas a bordo. 04 CLB com 4 horas de autonomia, internado Salvador. Para acionamento táxi, acima a torre 198, decimal 95, altímetro no 018, tem um bom voo e bom dia, Vitor, Thiago Adão. 295, obrigado por ter. Bom dia, Papatango, Vitor, Thiago Adão, me sinto acionar. Eu vou chamar o táxi, Vitor, Thiago Adão. Boa tarde, Thiago Adão. Salvador, 3517. 3517, bom dia, informação hotel para Brasília, copio 360. Atendo hotel, afirmativo, 360. 3517, Brasília, Sierra Bravo, Bravo Romeu, autorizado nível 36200, via Penzulu 17. Decolada pistola 0, com curva direita após decolagem na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo Arbor, transição Elefa, aciona 5046, controle 120, decimal 8. Autorizado Brasília, nível 360, uniforme do Luno 7, decolada 10, curva direita, Arbor Elefa, 5046, transponde 108, é o controle, está 3597, gate 2. Correto, portão 2, time pronto, pushback, está 3597. Uma próxima, 3597. hotel, acionou no HMAI-PEC, para o Estado, estamos com a 06 a bordo, com 4 horas de pista, Fernando Vitor da Carta. Sentiu o táxi, eu peguei essa do Sentiu do Jaragão. Terminado, chama Aracajão 203. Câmbio. Está presente 203, obrigado, senhor. Bom trabalho. Boa tarde. Estamos adiantando. Vamos acostar a nossa proclamação. Meu contato visual com a cabeceira 107. Tem um contato visual com a 107, mas é gol. Frente. Chame a torre 11895, câmbio. Muito grato, Padre Wallace. Boa. 2 Salvador, muito bom dia, estou fazendo um aumento da Gol. Vamos continuar a aproximação, 150 graus, meu Deus, graças. Salapel, aliás, da canal, meu Deus. Mike Bravo Lima, prossiga. Bom dia, autorização de reporte. pátio 3 para a ponte número 8, pátio principal. Autorizado, porta eterno do reboque. Mike Gravelino, autorizado. Ok, autorizado. Obrigado. Solo Salvadora, passarela 2223, bom dia, com a Hotel. Bom dia, passarela 2223, escritório da conquista, nível 180 está autorizado, decolando a 10 com curva à direita após decolagem, na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, transição Elefa. Depois Elefa, direto ao Piló, Oscar Palima Oscar Romeo e depois direto conquista. Aciona 5057, controle 120 decimal 8. Ok, 180 para conquista, está autorizado. Decolando 10, direita, Arbor, Elefa, após Opor, após direto, 5057, 208, é o controle, ou 2223. É, o controle 2223, não tem. Eu tenho o Golf no solo 05, compacto. Eu estou autorizado, eu estou na minha bata, posso ligar. A mil pés para Manati, aprovado. Recolocar o nosso sete direito, corredor axé. Aciona 0145, controle 120 decimal 8, torre 198 decimal 95, até o direto Serra. Ilha de Serra, chama Torre 18 decimal 95, para somente táxi decolagem, altímetro 1018. Então, bom voo e bom dia. Alfa, ponte pela torre no 8, decimal 95, altímetro 108, então bom voo e bom dia, tá 35 no 7. Alfa, 1245, obrigado, bom trabalho, tá 35 no 7. Sierra, pronto para o táxi. Sim, táxi, Serra, informe, pronto para ingresso, pista 107, confirma o problema? 02. Autorizado a acionar, chama para o táxi. Número 7 autorizado, alinhar e decolar, Antônio 60 graus, 1 velho longe, vista bem. Autorizado, alinhar e decolar, 1 velho longe, vista bem. Sol de Salvador, bom dia, eu vou no 0927 da Hotel. Vou no 092, é o controle, contato passando o nível 200, ajuste 1098, desça para 4000, voe direto Duna para aproximação em LS. Direto Duna para o ILS 10210, 4028. Obrigado, 092. Autorizado, Lema, tem um sete. Lema, tem um sete, é o passageiro. Estou 3517, decora os dois, dois, controle 1, 20, 08. 08, vou chamar. Salvador, tá 3517. 3517 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Seguindo como autorizado. voo 1092, passa por Ipeba, desça sem restrições para 2000 para aproximação ILS autorizada. Para 2000 para ILS 10-1092. Coitado, é bonito. Rumo 092 à esquerda, 5 milhas, o Morro de São Paulo e posteriormente Cairu Lourenço. É isso, um amigo aí na região. O 3507, voe direto lá. Direto Elefa. Coragem, para passear, vento no 5 graus de